do chão. Pessoal, segurança aqui na frente do palco. Nessa dança louca, vamos bailar. A onda do verão é beijo na boca, se pouca roupa, venha namorar. E eu tô de bobeira, você dando sopa. Nessa dança louca, vamos bailar. Tô sem corpo quente, é verão, calor no meu coração. É fevereiro, carnaval é bom te amar. Na avenida, sorrindo feliz a vida, entre no clima que a festa vai começar. A onda do verão é beijo na boca, não se pouca roupa, venha namorar. Eu tô de bobeira, você dando sopa, nessa dança louca, vamos para. Vem comigo assim, ó. Oh, beija, beija, beija, beija, beija, beija minha boca. Oh, beija, beija, beija, beija, beija, beija na boca. Tira não, tira não. Beija, beija, beija, beija, beija minha boca. Oh, beija, beija, vamos embora. Cadê o grito dos pós? E o grito das pós? A onda do verão é beijo na boca. Se pouca roupa, venha namorar. Eu tô de bobeira, você dando sopa. Nessa dança louca, vamos bailar. A onda do verão é beijo na boca. Doce pouca roupa, venha namorar. Eu tô de bobeira, você dando sopa. Nessa dança louca, tá legal, joga a mão pra cima e vem comigo. Vai, vai, vai, vai. Oh, beija, beija, beija, beija, beija, beija minha boca. Oh, beija, beija, beija, beija, beija, tá beijando a roupa. Tira não. Oh, beija, beija, beija, beija, beija, beija minha boca. Beija, beija, beija, beija, beija, tá beijando a roupa. Não tira não, tira não. Oh, beija, beija, beija, beija, beija, beija minha boca. Oh, beija, beija, beija, beija, beija, tá beijando a roupa. Não tira não. Oh, beija, beija, beija, beija, beija, beija minha boca. Nos teclados, lá você, Lemos. Levanta a mão e dá um grito!